Companheiros e companheiras nesta jornada terrena, é com imensa alegria que eu saúdo cada um de vocês. Nossa gratidão a você que nos acompanha nesta senda de aprendizado e evolução. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 165, gravado no dia 30 de maio do ano de 2018, na cidade de Piracicaba. Participa do programa dessa noite o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas. Em alguns instantes a gente vai falar com ele. Neste programa serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. O Espírito de Verdade, em resposta à questão número 87, em O Livro dos Espíritos, afirma: eles, os Espíritos, estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo, participe. Este programa é gravado, mas você pode a qualquer tempo enviar suas dúvidas ou seus comentários, a sua pergunta, né? Pela internet, no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Ou é bem provável que você esteja ouvindo este programa pelo seu aplicativo. No lado superior esquerdo do seu aplicativo, você vai encontrar um botãozinho também que tem a opção de você gravar um áudio e enviar aqui para a gente. Nós vamos ouvir, colocar no ar, né, e responder a sua pergunta aí na próxima oportunidade. Nós sempre selecionamos no início do programa algumas datas para serem lembradas. No dia 30 do 5 do ano de 1431, no finalzinho do período que ficou conhecido como Idade Média, em Rouen, na França, a heroína e reconhecida médium Joana d'Arc é sacrificada na fogueira pela Inquisição por manifestar mediunidade ostensiva. Ela foi canonizada logo mais em 1920 pelo Papa Bento V. Já no dia 31 de maio, dessa vez do ano de 1883, é a data em que o doutor Bezerra de Menezes comunica por carta ao irmão em Fortaleza, Ceará, ter aderido ao Espiritismo. Essa carta, mais tarde, foi transformada em livro. Nós selecionamos aqui um texto para a gente dar início ao programa, para a gente entrar no assunto. O programa de hoje vai ser num formato ligeiramente diferente, você que acompanha o programa Visão Espírita. Nós temos aqui hoje o Álvaro, que vai abordar um tema sugerido por ele mesmo, que é um tema sobre família, um tema muito atual, que vai nos posicionar, né? O Espiritismo vai ser apresentado aí como uma ferramenta para o entendimento das questões familiares na contemporaneidade e nos ajudar também a nos conduzir diante dos desafios oriundos das relações familiares. Nós selecionamos um texto do Espírito Emmanuel, extraído da obra Nós, psicografada por Chico Xavier. A família consanguínea é lavoura de luz da alma, diz Emmanuel, dentro da qual triunfam somente aqueles que se enriquecem de paciência, renúncia e boa vontade. De quando em quando, o amor nos congrega em pleno campo da vida, regenerando-nos a sementeira do destino. geralmente não se reúnem a nós, os companheiros que já demandaram a esfera superior, aureolados por vencedores, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas, a fim de restaurarmos o tecido da fraternidade, indispensável ao agasalho de nossa alma na jornada para frente. Muitas vezes, na condição de pais e filhos, cônjuges ou parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. Se for pai, não abandones teu filho aos processos evolutivos da natureza animal, qual se fora menos digno de atenção que a hortaliça de tua casa. Os filhos são comparáveis a tratos de terra espiritual que devolverás invariavelmente à espiritualidade na pauta da sementeira que lhes ofertes. Se for filho, não desprezes teus pais, relegando-os ao esquecimento e subestimando-lhes os corações quando te parecem em desacordo com os teus ideais de elevação e nobreza, porque também um dia precisarás da alheia compreensão para que te se aperfeiçoe na individualidade, a região agora menos burilada e menos atendida. O companheiro mais idoso, em toda parte, é o espelho do teu próprio futuro. Aprende a usar a bondade em doses intensivas, ajustando-a ao entendimento e à vigilância, para que a experiência em família não te desapareça no tempo, sem proveito para o grande caminho. Quem não auxilia a alguns, não se acha habilitado ao socorro de muitos. Quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, sabendo sacrificar-se com espontaneidade e alegria a benefício dos irmãos de tarefa ou de lar, debalde se erguerá por salvador de criaturas e situações por ele que ele mesmo desconhece. Cultiva o trabalho, o silêncio e a generosidade e conquistarás o respeito, sem o qual ninguém consegue ausentar-se do mundo em paz consigo mesmo. Se não praticas no grupo familiar ou no esforço isolado a comunhão com Jesus, não te demores a buscar-lhe na vizinhança a inspiração e a diretriz no culto do Evangelho. Não percas o tesouro das horas em reclamações improfícuas ou destrutivas. Procura atender e auxiliar a todos em casa para que todos em casa te entendam e auxiliem na solução dos problemas do cotidiano. Procura o Evangelho com todos ou sozinho. Recorda que todo dia é dia de recomeçar. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de paz, de harmonia, é que eu posso, enfim, cumprimentar o nosso amigo, boa noite, Álvaro Augusto Teixeira Vargas. Boa noite, Wilson, boa noite, nossos ouvintes. É sempre uma satisfação muito grande estarmos aqui juntos e uma bela leitura para reflexão, para início dessa reunião que nós já organizamos em torno da família. Família a gente sabe que é o tijolo, né, que compõe a muralha da sociedade, né? Então, todo conhecimento que o Espiritismo pode ter para agregar valor à estrutura, à paz, à serenidade da família é válido. Álvaro, nós percebemos, né, é evidente para todos nós que a família de hoje é diferente da família do passado. Então, em diversos aspectos, né, desde a própria formação dessa família. Antigamente nós tínhamos ali a presença do pai, era uma família patriarcal, né? O pai que era muito respeitado, a mãe, né, também ocupava um lugar no coração, no respeito dos filhos, e depois os filhos. Nós vemos que as famílias hoje têm uma composição ligeiramente diferente, né, Álvaro? E o que mudou então? Wilson, é o seguinte, meus caros ouvintes, nós temos vários estudiosos que fazem a sua, e são válidos os estudos, né? Descreve a família de hoje e faz uma comparação com a família no passado. A sociedade mudou muito em todos os aspectos, né? Se você imaginar que no início do século passado ainda era carroça, hoje você tem naves espaciais, como não mudaria também a estrutura familiar? Mas além dessa visão dos acadêmicos, dos sociólogos, que muito contribui para o nosso entendimento, existe também a visão espírita. E uma coisa é certa, tanto como os sociólogos, os estudiosos, como nós espíritas, compreendemos que a família atual, ela vive uma grande crise. Isso realmente é uma realidade, tá? Mas vamos tentar analisar, tanto por uma visão da família nos dias de hoje, os caracteres no aspecto da visão dos estudiosos, como também da visão espírita. Mas quais seriam os principais características da família moderna, né? Então, os estudiosos nos trazem que atualmente a família moderna, ela é formada por um casal com seus filhos, desde a família tradicional, que aqui o Wilson mencionou, até por pais solteiros, né? O pai está lá, o divórcio está com os filhos. Nós temos também o segundo casamento, então são filhos diferentes, né? Não é do mesmo pai e da mesma mãe. Nós temos inclusive hoje casais do mesmo sexo que adotam crianças e formam família. Então a família moderna hoje, ela é muito diferente da família de décadas atrás. Eu já estou com 64 anos de idade, então fui criado no sistema, mas se eu imaginar 50 anos atrás é completamente diferente dos dias de hoje. Mas a característica fundamental que a gente nota, e diz os estudiosos, é a tolerância e a flexibilidade que existem nas pessoas de hoje, até pela necessidade de se adaptar, de conviver, né? Então, essas particularidades dessa cooperação, onde existe uma participação maior do esposo, dos filhos, dos trabalhos de casa. Eu vejo, por exemplo, eu tenho dois filhos e duas filhas. Os meus filhos cozinhavam melhor do que minhas filhas. Dois homens, e eu fui da época antiga, né? Tive que aprender a cozinhar um pouco à força, quando minha esposa ficou doente. Mas na minha época, eu vim de uma família grande, com três homens e três mulheres, né? Era a nossa família, meus pais tinham seis filhos, mas eram sempre os homens que tinham que fazer o trabalho de fora de casa e as mulheres de dentro de casa. A mulher, ela tinha que ser preparada, né? Ela tinha que aprender a costurar, a bordar, a cuidar das coisas da casa, enquanto os homens iam buscar o sustento lá fora. Acho que com a Revolução Industrial, a partir da Revolução Industrial... Segunda Guerra Mundial, em princípio. Esse quadro se altera um pouco. A mulher, ela vai trabalhar nas fábricas também. Exatamente. Né? Juntamente com o êxodo rural. Exatamente, com o êxodo rural. Então, hoje as famílias são mais heterogêneas, né? Você tem a questão da adoção, muitos casais, eles estão retardando muito a ter filhos. E às vezes, quando chegam na idade mais avançada, tem dificuldades. Outros já preferem até adotar uma criança, né? Então, onde os laços afetivos hoje estão muito fortes em relação à questão dos laços consanguíneos. Então, tem várias famílias formadas que os pais adotam os filhos, né? E o fato dessa população ter crescido muito, hoje nós temos no Brasil, 210 milhões de habitantes, mais ou menos. E essa, como você falou, esse êxodo, então as famílias, o custo de vida ficou muito mais caro, então reduziu o número de filhos. A taxa de natalidade no Brasil nos últimos 30 anos caiu muito, tá? Então é mais comum um casal hoje ter um filho ou dois no máximo. Eu tive quatro. Antigamente parece que os filhos também eram considerados como uma segurança para aquele pai de família. Então, quanto mais filhos, na época do trabalho rural, por exemplo, nas fazendas, quanto mais filhos ele tivesse, tinha 12, 15 filhos, né, melhor seria para aquela propriedade teria uma força de trabalho maior e também daria uma sustentação para ele na velhice. Era uma espécie de aposentadoria. Hoje parece que é o contrário, né? Está muito caro. Parece que quanto mais filhos, mais custo se tem. Exatamente, porque agora não tem mais a roça para tomar conta, né? E também na época passada, a gente foi recuar bastante, um pouco mais do que você está falando aí, não tinha, existia controle da natalidade, não existia condição anticoncepcional, por exemplo, né? Hoje a mulher, ela tem condição de fazer, ter os filhos que ela deseja ter. A medicina está muito avançada, até o nosso SUS, né, Sistema de Saúde Público, ele consegue realmente ajudar nesse aspecto. Uma característica interessante também, que a gente nota, né, que nos estudiosos, é a questão da tecnologia. A tecnologia avançou muito. Então, hoje é muito comum, tem muita crítica, né, Wilson? A pessoa vai para a mesa com o celular ligado, com o WhatsApp, às vezes até vários cartuns, né, a família inteira na mesa com o celular ligado. Eu canso às vezes sair com a minha esposa num restaurante, eu vejo o casal, os dois sozinhos e com o celular, cada um olhando o celular dele, quer dizer. Então, esse aí é um lado positivo e negativo. A internet não é ruim, é uma grande conquista, mas às vezes isso aí também, o uso abusivo tem criado um outro tipo de complexidade nessa análise da família, né? Eu recebi uma mensagem essa semana que era exatamente isso. Era uma imagem, visita à casa da vovó. Então estava lá a vovó sentada numa poltrona, né? E os netos, cada um com o celular, o filho e a filha, a nora, cada um com o celular e todo mundo em silêncio, né? Cada um olhando para o seu próprio mundo e, na verdade, não compartilhando daquele momento ali. A gente vai falar um pouco mais sobre tecnologia depois, mas eu queria aproveitar, você falou aqui sobre filhos, você falou em vários momentos sobre filhos adotivos e tudo mais. Então é um momento oportuno para a gente tentar entender. Para o Espiritismo, no entendimento do Espiritismo, qual é a função da família? Seja ela em qual configuração, né, nas configurações modernas, mas vamos lá, a presença de uma criança, de um filho, qual é a função? A família, o homem é um ser gregário, ele tem necessidade de estar convivendo com outros. E o Espiritismo explica até que sem essa convivência nós não evoluímos. Nós precisamos um dos outros até para o processo evolutivo. Então, o fato, claro, existe a questão da sexualidade do homem e mulher se buscarem, até por equilíbrio emocional, psicológico, fisiológico, eles vão se buscar. E existe também a grande alegria da perpetuação da espécie, a coisa íntima do ser humano, né? Agora, a visão espírita entende isso um pouco mais, não é só a questão da propagação da espécie. É um espírito necessitado que vem ali, muitas vezes, num programa mais abrangente, que vai preencher um espaço, né, e vai permitir que ele ressarcie aquele espírito que vai renascer naquela família. Então, a família, ela estrutura o indivíduo, a pessoa se sente feliz. Conheço vários jovens que se casaram, né? Depois vem com os filhos, nossa, se tivesse que era tão bacana ter um filho, já teria tido há mais tempo. Porque realmente você vê aquela criancinha, aquele filho, você vê nos braços, uma pessoa normal, não vou dizer pessoa que tem algum distúrbio de ordem emocional, psicológico, mas uma criatura normal não tem como não ficar tocada num sorriso, num risinho da criança, a ternura, a meiguice que a criança desperta na gente, tudo de bom. Então aquela alegria, isso preenche o coração, a nossa alma tem necessidade disso. Então a família, o homem vai chegar em casa, vai encontrar a esposa, e se vive bem, aquele aconchego da esposa, da família, aquilo é um refrigério para o dia, às vezes, complicado que a pessoa passou, né? Todos nós, né? Eu também trabalhei muito tempo, todos nós aqui do Brasil, né? Quem não passa seus reveses, né? Dias difíceis. Dias difíceis, e muitos às vezes, né? Então, você vai aquela aridez, às vezes, que você conta da vida profissional, as dificuldades, e chega em casa, é um oásis, você vive bem com a esposa e com os filhos, é tão bonito. Então, realmente, a família nos dá o equilíbrio, a felicidade, a alegria, nem que seja breve, porque depois tem que voltar para a luta outra vez, mas dá a condição de recarregar as baterias para as lutas do dia a dia. Tem no aspecto da educação. Os pais também trazem uma responsabilidade grande com relação aos filhos. Lembrando que a palavra educação, ela vem da raiz latina educare ou educere, que significa alimentar. Então, é um processo externo, então, que envolve uma relação social. Então, é um processo que não é interno. O indivíduo não se educa sozinho. A educação, segundo esse entendimento, ela vem de uma outra pessoa. A família seria o primeiro lugar onde essa educação vai se perpetrar. Com toda certeza, Wilson. Mas um fato interessante, Wilson, que gerou toda essa mudança no comportamento das famílias na nossa sociedade, particularmente a brasileira, e dentro da revisão que eu tenho feito, analisado, desde vários fatores, mas eu listei seis que eu notei que são bem, assim, bem contundentes, não, sem querer nenhum demérito, tem outros muitos fatores, tá? Eu analisei a minha visão, o que seria muito importante. Desses seis, eu estou listando aqui para você, foi o êxodo rural, que realmente foi muito importante, a crise econômica, que tem afetado bastante, tem agora o que se chama geração neném, nós vamos falar um pouco sobre isso, a influência negativa da mídia, muitas vezes a mídia tem uma influência positiva, mas às vezes negativa também, o aumento da taxa de divórcio e, por incrível que pareça também, o aumento da homossexualidade. Então, o êxodo rural, aqui a gente, eu que sou agrônomo... Tudo isso contribuiu para o que nós estamos aqui chamando de crise nos valores familiares. Exatamente, a mudança do paradigma, a mudança da família nos dias de hoje. Então, nos últimos 50 anos, aqui no Brasil, o êxodo rural cresceu mais de quase 50%. O pessoal moveu da área agrícola para cidades, né? E enquanto a taxa de crescimento da população brasileira cresceu quase 2% ao ano, a população rural regrediu, porque é por causa do êxodo, por causa dessa migração. E por que isso aconteceu? Por que o homem do campo deixou o campo e foi para a cidade? Evidentemente, uma das principais razões foi a busca de emprego com melhor remuneração. Você tem, imagina, você tem um vizinho que de repente comprou uma televisão, aí a esposa lá na roça quer comprar uma vida também quer, o filho também quer, não tem dinheiro, só carpindo, né? Aí aqui não vou ganhar muita coisa, então vai lá para a fábrica trabalhar, então vai para a cidade. Você tem também hoje a mecanização, no Brasil hoje as grandes áreas plantadas, cultivadas, até para ser competitivo, a competição agora não é nível mundial, né? O agronegócio. O agronegócio, virou um negócio, né? Então você tem que ter grandes áreas para poder compensar o agricultor, e aí tem que ter mecanização, diminui a mão de obra, né? Mesmo a parte de criação de gado, né? Você tem às vezes um homem só toma conta de 1.000 cabeças de gado, e a parte agrícola você tem 2 pessoas, você terceiriza algumas coisas, então faltou serviço, o pessoal teve que migrar também. Outra coisa, os pequenos agricultores sofriam muito com as intempéries, né? Seca, enchentes, né? Sem comparar também a questão da infraestrutura de serviço, escolas, as pessoas querem educar os filhos. E lá no campo você tinha dificuldade. Muitas regiões do Brasil, tem regiões aqui do interior de São Paulo, que são classe A, né, em termos bem desenvolvidos. A vida no campo é tão confortável quanto a vida na cidade. Exatamente, até mais, e até, né? Melhor. Até melhor. Mas não podemos extrapolar algumas regiões aqui do interior de São Paulo, por exemplo, com algumas regiões do Nordeste. Do Nordeste mesmo, Minas Gerais, algumas regiões também, né, Pará. Então é mais complicado. Nós todos não estamos acompanhando também a crise econômica. A crise econômica, que já tem no Brasil 13 milhões de desempregados e talvez 30 milhões, se computar pessoas que estão subempregadas, você tem uma das segundas razões para o divórcio hoje é a crise econômica, né? A primeira é o desinteresse do casal. E a crise econômica, ela desestrutura a família, né? Isso você tem um problema sério no Brasil, a preocupação da espiritualidade superior com isso, né? Essa crise econômica afeta a família. Com a crise econômica, o que acontece, então, Wilson? Você tem casais que se gostam, vão casar e não tem como comprar uma casa, vão morar com o sogro, com a sogra. Então fica, às vezes, é bom, às vezes não é tão bom, né? Morar com a sogra é um pouco complicado, mas aí já mudou a família. Então o homem antigamente se casava, né? Uma casinha que fosse simples, e ele puxava a esposa e levava para essa casinha. Mas até essa casinha hoje ficou difícil de ter, porque ficou caro. O custo de vida no Brasil está muito elevado. Então a crise econômica afetou bastante isso aí, morar com os parentes, morar com os pais. Então já muda a estrutura familiar. E até a própria questão da educação dos filhos nesses ambientes já se torna uma tarefa mais difícil, né, Álvaro? Às vezes o pai quer impor alguma coisa diferente e já tem a presença dos avós. E a gente vê muito isso acontecer, né? Tem às vezes situações de muito boas. Positivas, conheço, né? E eu conheço os dois lados. Existe uma contribuição grande por parte dos avós. Isso. Eu conheço os dois lados, não, conheço os dois casos, viu? Conheço casos que foram felicíssimos, morar com os avós e foi muito bom, e conheço casos que foi um verdadeiro desastre. Então, o ideal é que eu não fosse morar por questões, forçado por questões econômicas, fosse voluntário. Olha, eu vou morar porque vai ser bom, mas não obrigado. Porque a família vai aumentar, né? É, exatamente. Seria uma coisa melhor do que realmente está acontecendo. E um fenômeno interessante, isso aí é uma coisa para ser estudada, né? Essa tal geração neném, que não estuda nem trabalha, tá? Então, no Brasil, 2 em cada 10 jovens entre 18 e 20 anos estão à margem da exclusão educacional e trabalho. 2 em cada 10. Isto é, não estudam e não trabalham. É um neném. Nem estuda, nem trabalha. Então, é muita gente. Você tem no Brasil, né? Qual que é a faixa etária, Álvaro? 18 a 21 anos. 18 a 21 anos. A 20 anos. A 20 anos. Você tem 3,5 milhões de homens, de mulheres e quase 2 milhões de mulheres, né? Isso é um pouco característica da nossa sociedade? Parece não, que nos Estados Unidos é diferente. Até maior, né? Até mais. É, porque assim, parece que existe uma pressão lá, pelo menos que nós de longe, né, observamos, uma pressão para que a pessoa, numa determinada idade, saia de casa realmente. Existe, eu conheci vários casos assim, viu isso? Eu me lembro quando eu morei 5 anos nos Estados Unidos e tinha uma laboratorista que estava pressionada pela mãe, que era viúva, morava numa casa que devia ter uns 4 ou 5 suítes, e a mãe exigindo que ela saísse de casa, menina com 15 anos de idade. Não queria que ficasse, que estava passando da idade, tem que sair. Então, realmente existe essa pressão muito grande. Mas o governo americano tem algumas coisas, algumas leis, tipo Bolsa Família, lá também tem um pouco parecido. Eu vi várias... A mulher, quando tem a gravidez, a maternidade, eles dão uma bolsa maternidade. Sim. Então, muitas meninas, elas engravidavam para não trabalhar e eram um filho atrás do outro. E vivia em festinha, e bagunça, e bebida, né? Então, realmente, quer dizer, não era esse o objetivo. Mas você vai ajudar, sem acompanhar melhor, pode ser um problema, né? Então, um outro fator que está afetando também, que a gente nota, Wilson, é a questão do impacto da mídia, particularmente a televisão. Você vai vendo que a televisão hoje invade as famílias, é um problema. Não tem como os pais segurar isso aí, isso pode desestruturar muito a família. E algumas mães, alguns pais, eles não têm tanto conhecimento, tanta formação, e às vezes acham que estar na televisão é o correto. É muito interessante nós espíritas levantarmos que o que é comum não quer dizer que seja normal. O normal é a conduta cristã. O comum, às vezes, é a sociedade seguir um padrão imoral em alguns aspectos, né? Ou seja, há pouco tempo estavam defendendo aí a questão do aborto. Quer dizer, várias pessoas falando que defender o aborto, a gente sabe que é um ato criminoso. É infanticídio, né? É um infanticídio. É uma coisa terrível. Então, o Espiritismo é bem claro com relação à questão do aborto, né? Muito claro. A questão da legalização do jogo, né? Quer dizer, como se isso fosse gerar algum benefício para a sociedade. O armamento, né? Também tem sido discutido ultimamente. Ninguém é contra uma pessoa ter uma arma. Uma questão toda é que é banalidade. Né? Você tem uma arma ali, a pessoa pode beber, pode discutir com o vizinho, né? Então, isso é um problema sério. E uma coisa que apareceu, já foi com viés ideológico, a questão da ideologia de gênero, né? Que também, há muito tempo, se colocou como a vivência da homossexualidade fosse um fato que deveria ser incentivado. Quer dizer, uma coisa é você aceitar, compreender. O Espiritismo vê nessa conduta algo natural. Algo natural, mas nunca ser incentivado. A criança, ela nasce, você tem uma pequena porcentagem dos que nascem com a questão da homossexualidade, talvez 5, 6%. Então, você querer generalizar para 100% que não tem banheiro masculino, não tem banheiro feminino, não. Isso criança... vai gerar um problema em quem não tem, quer dizer, usando a palavra problema, isso vai gerar uma situação em quem não tinha nenhuma situação, não. Em quem estava resolvido. Exato, então a criança tem que ser, o garoto tem que ser educado como homem e a menina como mulher. Se houver um desvio de conduta no aspecto da sexualidade, isso deve ser compreendido e, evidentemente, ser encaminhado para ser aceita e a pessoa aceitar e os pais também, com naturalidade, aquela homossexualidade, que é da criança e deve ser respeitado. Mas não generalizar isso como aconteceu. Na verdade, isso aí foi um viés marxista, né, político, né, a ideia do marxismo é destruir a família, né? Então, quer dizer, não pode botar o viés político, ideológico, em coisas tão sérias quanto essa. Então, mas isso também causou muito ruído na estruturação da família. Agora, um ponto também, Wilson, é o aumento do divórcio também. É muito grande o divórcio. Isso foi desde a aprovação da lei do divórcio, né? O divórcio, ele veio para solucionar uma coisa que já estava acontecendo. E ninguém é contra o divórcio, o espírito é contra nada. Mas é o uso abusivo, né? Você, a pessoa não vive bem. Incompatibilidade de gênios, né? É o mais comum. Hoje, por incrível que pareça, as pessoas acham que o divórcio é devido à infidelidade conjugal. Não é, isso aí é a causa menor, talvez a terceira ou quarta causa. A primeira causa é essa aí, o esfriamento do relacionamento. Ah, não está. Quer dizer, esfriou por quê? Porque ele não é como eu queria que ele fosse. É. Ou ela não é como eu esperava que ela fosse. Ou ela não me trata como eu acho que eu deveria ser tratado. Então fica essa questão das expectativas muito fora da realidade. As pessoas não compreenderam ainda, e aí vem a missão do Espiritismo, podemos falar um pouquinho sobre a visão espírita, sobre a família, a pessoa compreender a importância do relacionamento conjugal, da formação da família. Inclusive, Joana de Anjos diz, né, nas mensagens dela, que a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, pense duas vezes antes de casar, e pense muita mais vezes antes de separar, porque é um compromisso muito sério. É claro que quando existe um clima tão terrível de um relacionamento, aí é melhor que haja realmente o divórcio, para não haver um mal maior, né? É, quando acaba colocando em risco a própria vida de um dos indivíduos, né, do casamento. Porque eu vi uma frase de Emmanuel que dizia algo bem parecido com essa sua situação, essa sua citação da Joana de Ângeles. Ele dizia: não basta casar-se, é preciso antes perguntar-se por quê. Olha que pergunta interessante. Por que casar-se? E essa, o objetivo do programa de hoje é tentar responder a essa pergunta. Por que formar uma família nos dias de hoje? Exatamente. Né, dentro desse quadro, dessa crise, dessas dificuldades. E você vê bem hoje as estatísticas, eu até fiquei surpreso. Aqui temos os dados do IBGE de dezembro de 2013, porque leva um tempo até ser divulgado, né? Em média, o casamento no Brasil está durando 15 anos. Em média? Em média, 15 anos. É muito pouco, porque a taxa de divórcio está aumentando muito. Por qualquer banalidade, não estou dizendo aqueles casais que se divorciaram e depois recompuseram com outras famílias e estão hoje felizes. As pessoas estão se casando mais tarde também. É. Agora estou falando da banalização do divórcio. A taxa de divórcio está muito elevada. Chega a 40%. Né? Por aí. Então, e um casamento dura 15 anos, eu canso de encontrar casais hoje que estão no terceiro casamento. Eu fico pensando, nossa, como isso deve ser complicado. Essa estrutura familiar, né? É aí que está. Então, você vai ver que família, o sujeito tem um pai do primeiro casamento, a mãe do terceiro. Fica um negócio muito complicado. Sogra e sogro. Ele tem um... Não existe ex-sogra e ex-sogra. O menino tem um filho, tem um irmão do primeiro casamento, tem um irmão do segundo e tem uma irmã do terceiro. Olha que família complicada. Não é complexo. Então, você analisar 50 anos atrás para hoje... Isso não existia. Não, isso não existia. E o sexto, Wilson, que a gente coloca, até a sexta questão, é o aumento da homossexualidade. O levantamento que foi passado, aí eu estou pegando os dados aqui, a gente pegar os dados da Associação Brasileira de Gays e Lésbicas, já coloca aproximadamente 8,5% da população com a questão da homossexualidade. Né? É muito bem alto. Né? Eles colocam quase 18 milhões de pessoas de homossexuais no Brasil. Então você vai vendo que isso tem que ser respeitado, né? A opção sexual de cada um. O Espiritismo respeita essa. O que o Espiritismo pode, de certa forma, lamentar é quando existe o desvio, moral, né? A pessoa ter vários parceiros, por exemplo. Agora, se é um homossexual, que seja um homossexual honesto, né, com valores morais. Que ande, assim como o heterossexual também. Se for heterossexual, que seja um heterossexual honesto, com valores morais e com envergadura moral. E como a Joana de Anjos coloca, né, o sexo com amor, né? Porque o amor é amor a uma pessoa, né, um indivíduo, né? Se o homem ele sente atração por outro homem, que ame aquele parceiro, né? Mas não múltiplos parceiros, que aí já derrapou no aspecto moral, né? Agora, a visão espírita de hoje da família, que é um pouco mais abrangente, respeitando todo a questão dos estudiosos que colocam, como é que a visão espírita vê essa desarmonia e essa desestruturação? O que está causando isso? Então a gente tem dois aspectos muito fortes, viu, isso que a gente analisa. Um é a própria fraqueza moral do homem, então vamos falar um pouco sobre isso, e a outra é a época atual da transição planetária, e são dois fatores que estão realmente afetando a família, porque nós espíritas compreendemos que nós temos várias reencarnações e vamos aqui na Terra inúmeras vezes. E ficamos mais tempo, na verdade, no mundo espiritual, que a gente chama de erraticidade. Ficamos lá décadas, às vezes séculos, nos preparando para a encarnação. E no mundo espiritual, nós formamos as nossas famílias como um treinamento, como uma preparação antes de reencarnar. Então, o José e a Maria, que vão reencarnar, vão casar aqui na Terra, eles já estão juntos no mundo espiritual, já se habituando, já se aproximando. Quando a gente vê um casal aqui na Terra que vive em harmonia, vamos ter certeza que esse casal já teve várias experiências, nem sempre de sucesso no relacionamento. Às vezes foram várias tentativas. Tem uma obra interessante do nosso lar, de Chico Xavier, e psicografada por Chico, ditada pelo Espírito André Luiz, e tem uma passagem onde André Luiz, conversando com um personagem lá também do livro, e ele fala que apresenta a noiva dele, eles estão indo até para assistir um show de música, né? Ele fala: pois é, nós estamos juntos aqui agora, vamos nos casar novamente na Terra, porque na encarnação passada não deu certo, nós fracassamos por minha causa. Então, ele já assumiu. Ele assumiu que ele errou, não entrou em detalhe do que foi que ele fez, mas estavam juntos novamente, e ele ia reencarnar, ela ia depois, e se encontrar, ia tentar novamente um relacionamento de sucesso. Isso explica, né, Álvaro, aqueles momentos em que duas pessoas se encontram e parece que é um reencontro, parece que já existe uma afinidade ali. É muito comum a gente ouvir histórias como essa, não é? Aí as pessoas, é claro, que aqui tratam erroneamente como almas gêmeas, né? Mas não no sentido da alma dividida, mas de almas que já se afinizam, que já se conhecem, que já conviveram durante muito tempo. É, nós temos aqui na Terra, temos que entender, né, que nós somos um planeta de provas e expiação. Na escala evolutiva, a Terra já foi um planeta primitivo, foi promovido para um planeta de provas e expiação, já foi um avanço, e agora nós estamos em vias de ser um planeta de regeneração. Então, se é um planeta de provas e expiação, as famílias também são provas de expiação. Mas nenhum casal no mundo espiritual que planeja reencarnar, ele planeja para chegar aqui e formar uma família desestruturada. Ele tem uma chance muito grande de êxito. Então, o que a gente chama que no mundo espiritual nós temos o planejamento espiritual. É um programa de trabalho. Imagina, se a gente vai para São Paulo, a gente já vai olhar, hoje tem o Google, que é mais fácil, mas antigamente não tinha, você tinha que olhar no mapa das ruas. Mas vamos dizer que você vai fazer uma viagem lá para o Egito, e na época de verão lá, então é quente, você vai para a época lá no deserto, é frio. Você vai olhar o calendário de temperatura, você vai abrir sua mala, vai botar uma roupa adequada para aquela situação. Eu já aconteceu para mim, para regiões frias, né? A trabalho, né? Uma vez fui para a Europa em janeiro, que era, tinha que sair do aeroporto, estava menos 20 graus, né? Quer dizer, se eu não tivesse levado as roupas para menos 20 graus, eu teria morrido de frio, né? Então você tem que se adequar. Então, imagina, uma viagem, você se programa, imagina a vinda do mundo espiritual, fica lá 100 anos, vai reencarnar, é uma programação muito mais bem estabelecida. Então nós temos uma chance muito grande do casal se encontrar aqui e dar certo. Tem um mentor espiritual que diz o seguinte: olha, o amar é atitude. O José, ele pode olhar para Maria, que se casou, e de repente não ama tanto, mas ele fala assim, eu vou amá-la. E a Maria também pode fazer a mesma coisa. É uma atitude de amor. Eu vou amá-la, porque está junto, está aqui. E é nesse ponto, Álvaro, que eu vou fazer uma ligação com o que você disse alguns instantes atrás sobre a mídia. Então, será que a mídia também não contribui nesse ponto para que o José, né, olhe ali os programas de TV, as histórias que são narradas nas novelas, e acredite que ele tem o direito de tentar viver com quem ele quiser, né? Porque, assim, toda relação tem dificuldade, né? Tem. Mesmo essa relação que foi planejada e tudo mais, é uma relação de provas e de expiações, como você bem colocou. Aí, durante esse processo, ele fala, ah, não, está muito difícil, vou arrumar outra que seja mais fácil, né? A mídia contribui nesse aspecto. Contribui, infelizmente, isso é verdade. A mídia tem um impacto muito grande e, na maioria das vezes, um impacto muito negativo, porque coloca falsos valores. Então, você coloca lá o artista de televisão, a liberdade sem amor, sem moral. É a libertinagem, na verdade. Que vira verdade, uma verdadeira libertinagem. Então, aí o sujeito tem aquela vida difícil, e aí que nós vamos falar, porque ele faz um planejamento e você posicionou bem. E chega aqui é provas e expiações. E Deus nos deu o livre-arbítrio, que é limitado, a gente sabe, nosso livre-arbítrio é limitado. É a capacidade de eu decidir por um caminho ou por outro. O que vai me mover para me ter um sucesso? Quando eu digo sucesso, a pessoa vive em equilíbrio com a esposa vive em equilíbrio com o marido. Não estamos falando aqui de casal de anjos, não é isso. Um casal normal, nos padrões que a gente vê, o marido que respeita a esposa que respeita o marido, vive em harmonia, relativa harmonia. Um casal cristão dentro das limitações da atualidade, do nível evolutivo que nos encontramos, é isso que eu me refiro. Então, o que vai mover o indivíduo a ter uma conduta correta? Uma vai entrar a questão da bagagem que ele traz das encarnações anteriores. Essa bagagem é nossa. Então, se a pessoa, ao longo das reencarnações, foi uma pessoa que se dedicou, procurou se aprimorar, procurou se melhorar, é claro que essa bagagem é dele. Morre o corpo físico, mas o cérebro espiritual, aquela intuição, aquela maturidade do senso moral é dele. Ele vai decidir o correto, porque ele é assim. Então ele já nasce desse jeito, já é um espírito mais evoluído. Álvaro, e ele também recebe, né, auxílio do plano espiritual. Ele tem os seus benfeitores espirituais que nos momentos ali vão ajudá-lo, não vão, nessas decisões. Quando ele está inclinado a um lado ou a outro, é claro que eu imagino que eles não vão dizer o que ele tem que fazer. Né? Mas eles vão chegar assim, olha, pensa bem, será que é isso mesmo? Você está lembrado do que aconteceu lá atrás? Muita gente, Wilson, às vezes não entende a profundidade da questão do livre-arbítrio, como você está colocando muito bem aí. A questão é que, quando perguntado a Kardec se os espíritos nos influenciam, a resposta do espírito de verdade, olha, muito mais que os influenciam, muitas vezes eles os conduzem. Mas alguém pode perguntar, nossa, mas se o Espírito de Verdade, no Livro dos Espíritos, diz que nos conduz, onde é que está meu livre-arbítrio? Na verdade, o nosso livre-arbítrio vai na minha corrente mental. Se eu estabeleço pensamentos elevados, pensamentos de amor, eu vou me conectar com espíritos elevados e, por consequência, eu vou ter atitudes elevadas. Se eu me conectar com pensamentos do mal, de vícios, eu vou me ligar com espíritos perturbados, eu vou seguir no caminho equivocado. Então, são esses que vão nos dirigir. Esses vão nos dirigir, mas o meu livre-arbítrio vai nos meus pensamentos. A maneira de que pensar. Você se ligue com este ou com aquele. Então, esse é meu livre-arbítrio. A partir daí que eu entrei em sintonia, é igual uma prancha surfando na onda. Mas é bom ressaltar isso, a ação dos bons espíritos. Os bons espíritos não vão nos dirigir. Né? A definição de obsessão é uma ação persistente do espírito, né, com o objetivo do mal. Isso. Geralmente é o espírito inferior. Então, quando nós nos ligamos a essas entidades inferiores, é que nós abrimos mão, muitas vezes, da nossa própria liberdade. A gente acha que está decidido por conta própria, mas a gente está sendo dirigido por eles. Então, o que vai pesar na decisão minha aqui na Terra de manter uma família estruturada ou não? Um fator importante é essa minha bagagem, que vai me levar a ter pensamentos bons ou ruins. E a segunda, Wilson, é a minha preparação no mundo espiritual. Eu mencionei anteriormente que nós ficamos aqui no mundo espiritual muito mais tempo do que aqui na Terra. porque nós temos hoje 7 bilhões e um pouquinho de encarnados e mais de 20 bilhões de desencarnados. É quase 3 para 1. Quase 3, quer dizer, não daria para ser 7, se fosse 7, 7 seria mais rápido, mas é 3 para 1, ou seja, tem uma fila para reencarnar aqui. É uma concessão que nós, então nós temos que ficar muito tempo lá aguardando a nossa época. Esse aguardando, entre aspas, ninguém fica parado no mundo espiritual, você vai trabalhar. Então, quando nós reencarnamos... O nome do livro do André Luiz, né? Evolução em Dois Mundos. É. Nós evoluímos lá também e aqui também. Aqui também, exato. Aliás, é isso aí, hein? Nós estamos sempre evoluindo. Mas quando nós reencarnamos, nós temos chama esquecimento do passado temporário, que é necessário. Esse esquecimento é como se fosse um reset. É uma nova oportunidade de você recomeçar a encontrar pessoas que muitas vezes nós prejudicamos ou que nos prejudicaram. E nesse esquecimento provisório permite a reaproximação. Porque se eu lembrar da ofensa que eu recebi, já de cara eu já não gosto do fulano porque eu vou lembrar o que ele me fez. Se eu não lembro, pelo menos existe uma barreira de esquecimento que permite criar uma aproximação e daí a convivência gerar pelo menos a fraternidade e, se possível, o amor. Só que toda essa bagagem minha de virtudes e defeitos que fica no meu inconsciente profundo, ele vai migrar em termos de valores, de estruturas, de atitudes. Vai emergir em determinados momentos. Então, no meu consciente que eu estou vendo aqui, de repente eu estou tomando decisões que eu acho que eu estou analisando, mas não, eu estou analisando pelas minhas inclinações. E essas inclinações são atitudes que eu tomei ao longo de vários séculos, em várias encarnações, que estão cristalizadas. Pode até ser que tivessem sentido no passado, que tivessem sido úteis para você. É. Bom, por exemplo, uma conduta violenta, pode ser que numa existência anterior ela tenha sido imprescindível para você manter a sua vida. Mas hoje ela não é mais. O que você está dizendo é que nós trazemos isso e utilizamos ela fora do contexto. É, exatamente, você deveria disciplinar. E aí vem um papel muito importante do Espiritismo para tentar nos orientar nesse aspecto. Porque imagina que, em média, talvez a gente fique 100 anos no mundo espiritual, ou até mais, 150 anos, 200, para ter uma reencarnação aqui de 80, 90 anos. É mais ou menos o tempo. Então vamos dizer que 150 anos no mundo espiritual. Olha, 150 anos... você indo para universidades, estudando, fazendo pesquisa, ajudando lá nos resgates das pessoas que estão, espíritos mais atrasados que nós no umbral, é um grande aprendizado, não é, Wilson? Sem dúvida alguma. Então, olha, agora só que nós temos também o livre-arbítrio de trabalhar mais ou menos no mundo espiritual. Nós não podemos ficar parados lá que vão ser cobrados. Ninguém fica dá parado. Dá para ficar 150 anos lá nas zonas inferiores também? Também dá, Wilson, porque, na verdade, a maioria das pessoas que desencarnam hoje na Terra, pelo nível moral, vão ficar um bom tempo no umbral, né? Você tem aí talvez 60, 70% das pessoas que desencarnam ficam presas nas regiões do umbral por alguns anos. André Luiz ficou 8 anos no umbral, que era um médico, né? Era um médico, mas tinha um temperamento muito exasperante, ele não era dado a nenhuma espiritualidade, ficou 8 anos nas regiões do umbral, que é uma região não tão ruim, tá? Tem regiões muito piores, regiões infernais, né? É um umbral ali, na descrição do nosso lar, é vizinho, né? Logo vizinho do nosso lar, então é bem próximo mesmo. É, tem regiões mais afastadas, mais profundas. Justamente a cidade do nosso lar, que fica geograficamente perto do Rio de Janeiro, ela fica na fronteira do umbral, bem ali, né? Bem, inclusive, tem alguns institutos que tem os porões, né, desses institutos, vão bem lá para o fundo para ter as vibrações pesadas, para os espíritos mais atrasados que chegam se acomodem naquelas vibrações ainda pesadas. Pra... não estranhar tanto, não tem um estranhamento. Né? Exatamente, não tem estranhamento. Se adapta gradativamente para a luz, ele sai da escuridão para a sombra até e se iluminar um pouco mais. Então nós temos oportunidades aí, basta ver as obras espíritas, de nós aprendermos muito. Então, se o espírito, ele realmente, ele ao longo das reencarnações, ele se dedicou, ele se aprimorou no aspecto moral, no aspecto intelectual, quando ele reencarna, essa bagagem dele, ele é espontaneamente bom. Então você vai ver, por exemplo, jovens da mais tenra idade, e já tem assim uma conduta ética, honesta, moral, assim, que gritante. Encontro outros totalmente, uma vida totalmente, desde pequeno, desregrada, violenta. E isso se encontra no seio da mesma família, muitas vezes. Da mesma, com vários irmãos. Dois irmãos diferentes, totalmente, né, distintos um do outro, né, com a mesma criação, os mesmos pais, as mesmas escolas que frequentou, as mesmas orientações, e são tão diferentes. A única explicação disso é essa inclinação mesmo, né, Alberto? Eu conheci uma família onde os dois irmãos, eram gêmeos, Wilson, e eram colegas, não eram da minha classe, mas era da minha faixa etária, quando eu estava no ginásio. E esses dois irmãos, a gente tinha uma partida de futebol, naquela época era futebol, o recreio nosso era diferente, era quase uma hora de recreio, então tinha a educação física, fazia os exercícios, depois ia para o futebol. O pessoal queria, não queria exercício, queria o futebol, a gurizada, né? Então, esses dois rapazes, dois meninos, nunca jogaram no mesmo time. Eles sempre fizeram questão de estar em times opostos. Isso porque eram irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos. Então, eles se detestavam. E o pai, e a mãe era... Como que é a lei natural, né? E são formados do mesmo útero. O pai era um pastor, teve uma pessoa de convicções morais fortes. E a mãe era uma professora de moral cívica, que é a aula que ela teve dava. Deve ser assim, né? Você vê, mesmo assim, com o pai pastor, que eu tinha o evangelho em casa desde pequeno, a moral de Jesus, que é inabalável, e é mesmo que o espiritismo também prega, e ali a ética, o civismo, que a mãe também dava essa aula e também ministrava. E ainda assim, eles eram aí bem, bem, bem rebeldes. Então, André Luiz, a gente vê a história do André Luiz, muito interessante, eu gosto de colocar como uma sugestão, porque André Luiz é um exemplo de superação. Ele ficou 8 anos no umbral, e quando ele chegou em nosso lar, e ele foi resgatado, foi tratado, ele, médico, começou a trabalhar como enfermeiro no hospital. Ou seja, hoje ele tem essas obras maravilhosas que ele publica, O Espírito Iluminado. Ele melhorou, avançou muito no mundo espiritual. Então, esse personagem, se não reencarnou ainda, mas se reencarnar, ele vai ter uma bagagem muito grande aqui na Terra, porque é um patrimônio do Espírito, não se perde. Então, as atitudes das pessoas vão ser diferentes. Tem pessoas, por exemplo, que você deve conhecer muito bem, que às vezes nascem em bairros pobres, bairros miseráveis, e ainda assim, miserável no aspecto socioeconômico, claro, e ainda assim tem uma conduta ética e moral assim, irreprimível. Eu conheci uma senhora, sempre me surpreendeu. Essa senhora, ela nasceu, eu não sabe quem foi a mãe dela, no aspecto, porque ela é filha de uma prostituta, que a renegou, a abandonou, e uma lavadeira a criou, numa palafita lá em Salvador. E ela, um ambiente de prostituição, de drogas, de violência, e ela se manteve casta, cresceu, depois teve uma família mais rica, que não adotou, mas patrocinou os estudos. Sempre tem os abnegados, os bons samaritanos que ajudam, né? Então ela foi ajudada por uma família desconhecida que ficou conduída da situação dela, da lavadeira criando, deu uniforme, pagou. E ela estou com tanta dificuldade que quando essa jovem terminou, ela tinha que trabalhar e estudar, estava tão estressada que pegou tuberculose. E tão frágil que ela estava da alimentação. Mas ela foi estudando, conseguiu casar, né? Teve 6 filhos, e depois fundou um centro espírita. Quer dizer, então, pessoas que nascem assim no ambiente inóspito já mostram um espírito que tinha superado certas limitações, mas não escapou da prova das expiações. Então, nós aqui, quando a gente vem aqui na Terra, nós temos que tomar muito cuidado, particularmente o tema que é a família, valorizar a família, e ver que o nosso livre-arbítrio, ele nos dá um poder de decisão, mas nós temos que tomar a decisão correta. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que nós podemos decidir qualquer coisa, mas nem tudo me convém, né? Pois é. Álvaro, é tão comum a gente ouvir, às vezes, a criança, né? Naquela malcriação para a mãe, falar assim: eu não pedi para nascer. Então, baseado no que a gente está estudando aqui, é justamente o oposto. Ele não só pediu, como planejou, como participou, né, de todo o planejamento daquela nova existência. Então, ele pediu sim, só não lembra, né? Exatamente, Wilson. E quando nós estamos aqui, nós vamos vivenciar experiências muitas vezes repetitivas. Porque se eu fracasso numa experiência, eu vou ter que repeti-la. Então, se o homem ele maltrata a esposa por alguma razão, ele vai ter uma reencarnação, às vezes, mais difícil. Né? Ele tem que tomar cuidado para não repetir os mesmos erros, porque sempre que ele vai repetir as experiências, sempre serão mais difíceis. Nunca é mais fácil, porque você teve uma oportunidade e não aproveitou. Então, você vai, se igual fosse um fazendeiro dar uma gleba de terra para o agricultor e ele não produz nada direito. Não, peraí, essa terra boa não vou dar para você mais, eu vou dar uma outra lá no fundo, uma cheia de pedra, que você vai ter que tirar as pedras agora. E se não for bom naquela, vai ser uma pior ainda, né? Mais seca, agora com pedra e também sem água. Sem chuva. E vai por aí. Então, nós temos que ter em mente, Wilson, particularmente nossos ouvintes, que o planeta Terra é um planeta de provas e expiação. Aqui não é um passeio, não é que é num jardim de rosas, né? Nós temos momentos de alegria e devemos ter momentos de perfume, a nossa família, nossos filhos, mas saber que é uma caminhada, às vezes, um pouco inóspita. Eu gosto muito daquela figura do alpinista subindo, né? Que é a dificuldade, os riscos que tem, dos tombos que podemos ter também. E eu acho que nós temos que ter em mente que a gente tem um projeto de trabalho aqui e a família é o nosso projeto mais importante. Aliás, nos dizem os mentores espirituais que a decisão mais importante do homem e da mulher é o casamento. Mais que a decisão profissional. Porque você vai viver a dois, vai viver com outra pessoa. Então, se a sua decisão mais importante você abruptamente cancela com um divórcio, bom, peraí. Essa é a decisão mais importante da sua vida. E você vai jogar pela janela dessa maneira? Olha, é melhor ficar junto para não ter que ficar de novo na outra encarnação. Então, entender isso aí. E você mencionou a questão de não pedir para nascer. Realmente, né, Wilson? Não é uma roleta. Né? Você vai lá num cassino e joga, põe uma cichinha lá e... Vamos ver quem que vai ser o pai que eu vou cair dessa vez. Não é uma roleta. Isso tem um projeto. E nós, nesse programa reencarnatório, envolve não só a família, as pessoas que vão nos relacionar, mas a cidade que eu vou nascer. Por exemplo, nascer em Piracicaba é muito bom. Imagina nascer lá em Damasco, nos dias de hoje, na Síria, ou no Afeganistão, ou em alguma região de conflito na África. Então, você vai reencarnar de acordo com os seus méritos, o que a gente fez. Então, se nessa encarnação eu não me comportar direito, eu posso encarnar num lugar muito mais difícil do que Piracicaba. Não vai ser mais nem no Brasil. É dentro de um grupo familiar. Agora me responde, Álvaro. As famílias são espirituais ou são consanguíneas? Quais são os laços mais fortes que unem as pessoas? São os laços de sangue ou são os laços espirituais? O que une mais é o grupo evolutivo, né? A família espiritual que nós temos. Mas o grupo sanguíneo representa um compromisso que tem que ser saudado, um compromisso que tem que ser resolvido. Porque dentro desse programa reencarnatório, nós vamos ter que encontrar pessoas para saldar certos débitos. Deixa eu tentar explicar melhor isso. No mundo espiritual, se nós estivéssemos no mundo espiritual, ninguém quer dever nada a ninguém, porque a consciência fica muito pesada. Então, quando alguém, por alguma razão, nos agredir, vamos ficar tranquilos. Aquele inimigo de hoje, aquele agressor que gratuitamente me agride, vai ser meu maior benfeitor no futuro. Nem que seja levar 200 anos, porque ele não quer ficar me devendo. Então, quem me agride hoje, fique tranquilo, é um dinheiro colocado no banco, é uma poupança. Ele vai vir atrás para te ajudar, que ele não vai aguentar. A consciência dele não permite que ele fique te devendo isso aí. E olha que isso é uma visão muito bonita, Álvaro, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Então, se a gente trazer para a nossa realidade também, eu posso pensar que uma pessoa que me fez mal hoje, né, um dia ela vai ser meu benfeitor. Será seu maior benfeitor. Ele será o maior interessado. Daí a importância de eu não revidar, de eu não bater também, de eu não me vingar dessa pessoa. Deixa o débito com ele. Porque a verdade, Wilson, que as famílias se formam, vamos imaginar que alguém... Algum de nós, 300 anos atrás, ainda moralmente muito atrasado, ou 400 anos, tirasse a vida de alguém, num duelo, ou num assalto, enfim, uma violência contra alguém. Eu tirei uma vida humana, então eu me tornei responsável, eu prejudiquei aquele espírito. Além da expiação que eu vou passar no umbral, a expiação depois que eu vou sofrer o mesmo impacto, eu tenho que ressarci-lo. E aí, como é que eu vou ressarcir um corpo físico? reencarnando na minha família como meu filho. Eu tirei o corpo físico, eu dou o corpo físico para ele. Eu tirei os bens dele porque eu o matei, agora eu dou os bens dele por herança. Então você ressarce dessa maneira. Então muitas famílias estão sendo estruturadas e aí é uma forma de você compensar aqueles que você prejudicou. Então os laços consanguíneos estão relacionados com o nível evolutivo do planeta, que é provas de expiação, é os compromissos não saudados aqui na Terra que vão ter a oportunidade de serem resolvidos agora. E agora, quando você não tem grandes compromissos, realmente você vai estar combinando a família espiritual nos laços consanguíneos, que pode acontecer também, mas é um caso raro. Então a gente pode concluir com isso, que as pessoas com as quais nós trazemos um maior comprometimento são as pessoas que vão reencarnar mais próximas da gente. Exatamente, ali vem o que você mencionou, a gente lembra quando perguntaram a Jesus quem era o próximo, o mais próximo. Aí Jesus fala a parábola do bom samaritano, né? Quem é o nosso próximo? O próximo para quem estiver perto de você. Quem está perto de você? Primeiro é você mesmo. Nós temos que fazer caridade conosco mesmo, no aspecto de buscar evoluir. A maior caridade que eu posso ser é servir ao próximo, num processo evolutivo. E em seguida, na sequência, os familiares consanguíneos, porque estão comigo, é o próximo mais próximo. E aí a gente vai estendendo a minha esfera de ação. Uma coisa é certa, Wilson, o que nós fizemos em encarnações passadas, nós esquecemos já de propositalmente, não lembrar. Eu não posso mudar o meu passado, não tem como entrar na máquina do tempo, isso é ficção científica. Agora eu posso construir um futuro melhor, convivendo em paz com uma família mais harmonizada. Tem uma passagem em Vida e Sexo, se você quiser ler aí, tem um, não sei se é uma leitura que vale a pena, de Emmanuel e Chico, tem uma definição que eu encontro em Emmanuel e Chico muito interessante no livro Vida e Sexo. Vale a pena a gente ler, que faz um resumo bem sobre a família. Abre aspas. Inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual, criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas, corações que se acumpliciaram em delinquência passional noutras eras, ou almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética, diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Então a gente vê por essa definição de Emmanuel que nós temos aí compromissos que têm que ser resolvidos e às vezes são espíritos já muito harmonizados. Mas vamos entender que a maior parte dos relacionamentos dos casais são necessidades de reencontro, porque na verdade, não é um encontro, né? É um reencontro. São almas que já haviam delinquido de alguma maneira em encarnações passadas, se comprometeram e agora vão se reencontrar. As estrangulos amorosos, perturbadores do passado, agora já harmonizados, vão se reencontrar, né? E vão buscar, então, aquela aproximação, né? Onde os pais, geralmente, eles vão patrocinar a formação dos filhos e vão educá-los. Agora, se o indivíduo ele vai deserta, abandona a esposa, ou a esposa abandona o marido, é uma complicação muito grande, né, Wilson? Porque aí um fracasso moral muito grande. Vão entender que uma vez eu estava comentando isso no centro espírita, da importância de buscar manter um relacionamento, fazer todo o esforço possível manter o relacionamento para não fracassar nos nossos projetos reencarnatórios. Mas teve uma senhora que não compreendeu dessa maneira. Ele falou assim: ah, mãe, então eu sou uma fracassada porque eu me divorciei. Eu falei: não, não foi isso que eu disse, não foi isso que eu quis dizer. Não falei que você é uma fracassada, eu falei que nós temos um projeto e nós vamos tentar realizar da nossa melhor maneira possível. Se der certo, ótimo, se não der, paciência, podemos repeti-lo novamente. Às vezes não depende, às vezes de um só, depende do outro. Às vezes quem vai desertar é a esposa, ou pode desertar é o marido. E muitas vezes a gente acha que o homem, ele que abandona a esposa, eu conheci vários casos que não foram bem assim. Eu tinha um funcionário numa empresa lá em Brasília, esse rapaz, interessante esse rapaz, ele se casou com uma mulher que tinha um filho e ficou e tiveram um segundo. Então teve um filho não biológico dele e mais uma filhinha, um casal. A mulher resolveu abandonar o marido, mas não por outro homem, mas por uma vida de aventuras. Ela disse que não queria mais nada sério. Abandonou os filhos, inclusive o próprio filho dela, e ele assumiu o casal. Você pegou o casal, se casou novamente, e a nova esposa adotou os dois e viveram bem. Então, hoje, um casal, tiveram um terceiro filho. Quer dizer, isso aí é uma família moderna, né? Álvaro, no plano espiritual, quando retorna, por exemplo, vamos considerar aqui aquela família que o marido e a esposa viviam bem, e um volta para o plano espiritual um pouco antes do planejado, um pouco mais cedo, deixa um viúvo, aquele viúvo se casa novamente, e é também feliz, foi feliz no primeiro casamento e é feliz também no segundo casamento. Como fica a situação deles no plano espiritual? Bom, com toda certeza não vai ter duas esposas, né? Ele vai ter só uma, né? Porque não existe a poligamia, né? A poligamia é um desvio moral. O amor é uma pessoa só, se ama uma pessoa, não duas ou três, isso não existe. Vai ficar com a pessoa que mais tem mais afinidade, pode ser da primeira ou a segunda, né? Sempre será com afinidade, porque vamos recordar que os casamentos aqui são reajustes morais, compromissos que foram saudados. Pode ser que apenas nessa encarnação precisavam estar juntos, cumprir um programa, e agora no outro, no mundo espiritual, não necessariamente vão estar juntos. Às vezes era um devedor que se juntou, pode continuar junto ou não, vai depender desse relacionamento, né? Interessante, Wilson, que os casais analisam também é com relação aos filhos. Os filhos sempre vê aquele nenenzinho bonitinho, aquela criança bonitinha, mas saber que aquela criança ali tem toda uma bagagem pretérita, 12 encarnações. Você disse agora, há alguns instantes, sobre aquele pai que tirou a vida de uma pessoa e naquele momento está restituindo aquilo. Então, na verdade, tem naquela criança um inimigo do passado. Com toda certeza. E às vezes a dificuldade do relacionamento. É, a antipatia. Às vezes a filha com a mãe, ou a filha com o pai. Então, o casal tem que compreender dessa necessidade. Eu me lembro, recordo um caso que tinha uma criancinha pequenininha que gritava quando via a mãe, a crise de grito, de repulsa pela mãe. E ela, preocupada, foi conversar com o Chico. Aí Chico falou assim: olha, fala assim, quando ela estiver dormindo, conversa com ela. E ela disse: quanto você a ama? E ela começou a fazer esse tratamento com a criança. Porque não importa se foi inimigo do passado. Se você errou, pede perdão. Olha, o que aconteceu, vamos esquecer, estamos aqui para nos amar. E nesse diálogo ela conseguiu se aproximar e se harmonizar com esse filho, né? Então, mas a gente vai vendo isso, que muitas vezes hoje, nos relacionamentos conjugais, a gente vai vendo o casal que vai indo bem, de repente o casal ele vai, se desarmoniza. E eu falei, mencionei dos problemas, né? Questão de problemas financeiros, às vezes de enfermidades, às vezes questão de relacionamento. Nós temos que entender que esse bombardeio que existe na sociedade, ele é inerente ao processo evolutivo. Aqui é um campo de provas e expiação. Então, o homem e a mulher devem estar preparados. E a mulher entender que o homem, ele não é aquele príncipe encantado montado num cavalo branco, né? Aquela fortaleza que muitas vezes ela precisa, ela procura. É. Não pode, a mulher não pode querer ver no marido o pai dela, né? E o marido não pode querer ver a esposa seja a mãe dele, né? Cuidar de tudo, cuidar dele como se fosse. É, então isso é muito complicado. Agora, nós mencionamos as questões da homossexualidade, a gente só gosta de levantar que é um karma muito difícil, né? Essa questão da homossexualidade. Então vamos entender que o espírito em si, ele não tem sexo, mas ele não é assexuado. Ele chega com, nós vamos chegar no mundo espiritual como um homem com caracteres masculinos muito bem determinados e mantidos. Mas ao longo das reencarnações, ao longo dos milênios, pode acontecer que se chama de inversão sexual. Em vez de reencarnar como homem, pode passar a reencarnar como mulher. Esse processo não gera nenhum problema, que todo indivíduo tem caracteres masculinos e caracteres femininos. Todos nós temos isso aí. É a questão da ternura, a questão da bravura, que é a característica, por exemplo, masculina, a questão da ternura, da, da sensibilidade feminina, que é da mulher. Enfim, nós temos que desenvolver esses caracteres, né? Então tem que reencarnar. Mas acontece que quando o homem ele tem uma conduta muito equivocada na sua sexualidade, às vezes ele agride muito a mulher, ele usa o sexo de forma abusiva, ele desrespeitando a sua sexualidade, pode ter o que se chama a inversão sexual de expiação. E essa inversão sexual de expiação é que vai gerar a homossexualidade. É interessante frisar que não são todos os casos, né, Alma? Não, não. São alguns casos específicos, né, que ela surge como uma expiação. É. Mas é muito forte, predomina a questão do abuso sexual em encarnações passadas, Július. Manuel Filomeno de Miranda, num livro Sexo e Obsessão, publicado em 2002 pelo Espírito Divaldo, ele fala justamente dessa liberdade sem responsabilidade. Na época ele diz o seguinte, que o número de homossexuais iria aumentar devido ao abuso da sexualidade pelos heterossexuais. Isso em 2002. Ou seja, a homossexualidade está aumentando devido ao uso da sexualidade sem responsabilidade. O abuso, tanto da mulher quanto do homem. Então acontece essa inversão sexual, numa encarnação às vezes basta, às vezes mais de uma, depende, né? Então a pessoa reencarna, ela está, na verdade, com a sexualidade, vou dizer, um espírito feminino reencarnando como homem, um corpo masculino, ela continua com aquelas inclinações femininas, embora no corpo masculino. Então ela vai ter essa situação muito difícil. E nessa situação difícil ela pode não necessariamente buscar extravasar, que já seria o homossexualismo, ou pode sublimar, depende de cada um. Mas isso é uma opção da pessoa, desse tipo de comportamento. Então, não... Álvaro, para o pai, para a mãe, que tem a responsabilidade da educação dessa criança, quando percebe esses traços no comportamento, como deve se conduzir? Eu acredito que deva compreender, conversar com a criança e tratar com naturalidade. Não forçar, porque se a criança, por exemplo, está muito forte esses caracteres da homossexualidade e realmente é muito presente, vai depender do grau. Os pais e a mãe vão ter que avaliar, talvez junto com um psicólogo, de preferência que esse psicólogo seja espírita, para orientar. Se por acaso realmente não tiver outra alternativa, aceitar que é um karma do espírito e se ele realmente ou ela resolver crescer dessa forma e se manifestar num relacionamento ou um afetivo, aceitar com muita naturalidade, porque cada um sabe da comprimento das asas para o voo moral que pode dar. Mas nunca vê isso como uma coisa terrível, né? Aceitar isso com naturalidade. Olha, não é o padrão que se esperava, porque Deus é perfeito, Deus não criou o homem e a mulher. Uma coisa fora disso é uma coisa que realmente não corresponde ao desejável. Mas vamos aceitar, porque nós também temos nossas limitações no aspecto de vícios, de abusos, de violência. Quer dizer, então, todo mundo tem suas deficiências também. Quem somos nós para jogar pedra em alguém? O que deve procurar é que o sexo seja sempre com amor, né? Se for um relacionamento homoafetivo, que seja na base do amor, do relacionamento sério, do compromisso do casal um com o outro, como seria um casal heterossexual. Isso que realmente é o mais correto. E o que vai levar? A sociedade hoje tem aceitado, né, Álvaro? Tem recebido com mais naturalidade essas pessoas que trazem esses compromissos. E o que leva também ao seu comentário lá no início da sua fala sobre essa família nova. Então, essa criança, esse jovem, né, que encontrou essa sua sexualidade, vai também poder formar uma família. Com toda certeza. Vai poder adotar uma criança também. Interessante isso, porque ao longo da minha trajetória profissional, todos nós lidamos com pessoas que são desde do padrão, e assim no aspecto de casal homem e mulher, mas encontrei também vários colegas profissionais gays, né? E sempre... Eu sempre consegui separar, porque eu acho que interessa para mim é o caráter do indivíduo, né? Não, a preferência sexual sempre foi secundária. E foi muito interessante, porque alguns chegaram até a frequentar a minha casa. Eu me lembro, uma vez, eu convidei um colega, e o colega foi com um companheiro dele, né? E meus filhos eram pequenos, então eu fiquei até preocupado. Falei, nossa, mas eu... Porque eu não, é, num primeiro momento, né, eu, a gente não parou para pensar sobre aquilo. Eu não pensei mais, mas depois eu fiquei, que bom que aconteceu. Porque é bom que meus filhos já vejam que isso para mim é uma coisa natural. E eles já vão crescer aprendendo a aceitar as diferenças. Foi muito positivo e muito enriquecedor na educação dos meus filhos receber casal gay e partilhar ali da refeição, partilhar ali comigo do momento de desfrute em família. Acho que foi muito saudável. E, embora eu não tivesse programado isso, foi muito positivo. Mas um fator também que eu mencionei, Wilson, das dificuldades das famílias de hoje, isso é muito sério, é a transição planetária que nós estamos vivenciando. É aquela época da separação, conforme está nos evangelhos, do lobo, das ovelhas, né? Do joio e do trigo. Do joio e do trigo, porque a Terra vai chegando um momento em que, de maturidade espiritual, onde ela vai ser promovida, o planeta Terra promovida. Nós evoluímos, mas também o planeta evolui. Então a Terra já foi para o planeta primitivo, passou a ser provas de expiação, agora vai para outra categoria, um planeta de regeneração. Não quer dizer que será um mundo de anjos, não. A Terra hoje predomina a maldade. No planeta de regeneração vai predominar a bondade. Os bons serão a predominância. E nessa transição, então, só vão reencarnar espíritos bons. Só que Jesus, na sua infinita bondade, ele deu como fosse assim, uma oportunidade aos espíritos trevosos que estavam proibidos de reencarnar há mais de 1000 anos. Olha, vocês estão há 1000 anos sem reencarnar na Terra, porque vocês são muito atrasados. Não seria com essas palavras, né? Mas esse é o sentido que eu estou tentando aqui me fazer entender. Então Jesus diz, olha, vocês vão reencarnar na Terra com uma última oportunidade de poderem continuar reencarnando na Terra, porque senão vocês vão para esse planeta inferior, que não vão poder, primitivo, não podem ficar aqui mais. Então eles reencarnaram, tá? Talvez depois da Segunda Guerra Mundial, aproximadamente. E a partir de 1960 nós tivemos já começou um clima maior, né, das drogas, da sexualidade. Os sociólogos chamam de geração baby boomers. Por aí. Então, nós temos o aumento de todos os vícios morais e de violência, devido aos espíritos recalcitrantes do mal, com o aval de Jesus. Isso aqui, porque a Terra vai, depois que terminar esse período nosso de transição, que deve, até o final desse século, termina. Dizem alguns será em 2060. De volta, coloque talvez até o final do século. Vai levar mais uns 80 anos. Né? Não vamos, mas data depende, esse é relativo. Mas até lá, esse período vai ser um período muito conturbado por causa da reencarnação desses espíritos atrasados. Alguém pode talvez se perguntar, poxa vida, mas Jesus permitiu que esses espíritos perturbados reencarnassem, empestilhando a atmosfera moral, tumultuando aqui a nossa sociedade, aumentando a carga de problemas. Por que que o mestre fez isso? Então, nós temos que entender, e o Espiritismo explica, a lógica por trás disso aí. Vamos tentar lembrar como é que você vai saber que um soldado dentro do quartel, ele é um herói ou um covarde? Ele vai fazer ginástica, vai dar o tiro correto, mas ali você não sabe se ele é um herói ou covarde. Vai saber aonde? No campo de batalha, no combate. Ali a gente vai saber quem é o herói, que vai pular dentro da trincheira e vai ficar escondido, ou o covarde, né? Ou o herói que vai lá enfrentar o inimigo. Então você sabe quem é o herói e covarde. Na visão cristã, a gente sabe quem é o herói e covarde no campo de batalha de hoje. É o indivíduo se manter ético, honesto, moral, o homem respeitando a sua esposa, a mulher respeitando o seu marido, e procura ambos se amarem dentro das suas limitações e mantendo o equilíbrio. Vamos recordar os antigos cristãos naquela arena que enfrentavam os leões, enfrentavam serem queimados vivos naqueles postes lá para aquele burburinho lá da época de Nero, e mantinham a coragem, a firmeza da cristã. Então nós temos que nos recordar deles e saber que essa essa época tão tumultuada, tão difícil, mais do que nunca nós temos que lembrar das palavras do Cristo, quando ele fala, está no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 7, versículo 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Realmente, as facilidades que existem hoje, de vícios, de jogos, de bebida, de festas, é como fosse, é quase que hipnótica. Então, o indivíduo, para, de repente, você falou, mencionou. É fácil se iludir, né? É fácil iludir. Você fala, mídia. O sujeito vê na televisão, aquela troca de esposa, de esposo, cada um por si. Então, a busca desenfreada pelo fruir, né? Pelo prazer, pelo hedonismo moderno. Então, o mundo de hoje, ele tem esse agravante. Hoje está muito mais difícil o casal manter a sua estrutura, muito mais difícil do que estaria 50 anos atrás. Mas por que isso? É porque nós, em encarnações passadas, não aproveitamos as reencarnações que Deus nos deu. Então, quem está reencarnando agora é aquele retardatário. Então, nós somos aqueles últimos que não aproveitamos as lições. Imagina, você foi estudante também, eu também já fui, me aconteceu isso algumas vezes, estudando quando estudava agronomia, da chamada virada. Chegava da época da prova, não tinha estudado o suficiente, amanhã tem prova. Passava a noite, atravessava a noite estudando. Três garrafas de café, ficava estudando, tomando café, depois ia tomar um café mais forte no bandejão, eu vivi em dormitório, depois ia fazer a prova, a fumada virada. Então nós estamos naquela virada que não aproveitamos as encarnações anteriores, como consequência, nós estamos assumindo uma situação muito mais difícil. Poderíamos ter sido mais fácil lá atrás, não precisava estar encarnado hoje, podíamos estar lá em nosso lar, né, ouvindo músicazinha na cidade, andando no aeróbus. Esperando a Terra melhorar um pouquinho, deixa... mundo de regeneração, daí a gente volta. Lá muito boa, ia lá nas águas cantantes, mas aqui não, nós estamos aqui no fogo cerrado, com todas as dificuldades, porque nós fomos negligentes em encarnações passadas. Vamos compreender que Deus é justo, mas não é conivente com nossos equívocos. Mas alguém pode perguntar, puxa vida, mas nós estamos mencionando aqui tanta dificuldade, que hoje está mais difícil. E isso nós estamos falando aqui das dificuldades. Qual o remédio, né? Qual a solução? Olha, o remédio é muito simples, né, Wilson? A gente sabe muito bem que é a vivência cristã. Você tem em sua família, né, o evangelho no lar, cultivar o evangelho no lar, cultivar em harmonia essa vivência cristã, a frequência ao centro espírita. Nos diz os mentores espirituais uma frase muito interessante, que se a gente ler assiduamente boas obras, conversar com pessoas, conversas edificantes, gradativamente esse cabedal de conhecimento, ele vai como se impregnando a nossa alma. Nós vamos criando hábitos positivos. Nós podemos, às vezes, ser muito imperfeitos, mas eu costumo dizer que o simpatizante à casa espírita, o espírito que chega a primeira vez, depois vai ser mais assíduo, ele pode ter duas reações muito positivas. A primeira é a mudança de atitudes. Então, por exemplo, eu conheci um senhor, era um empresário no setor de madeira, e ele era muito enérgico, ele não era uma pessoa honesta, mas muito sovina, muito ríspido, tratava os funcionários muito mal, muito duro, né? E começou a frequentar a casa espírita que eu trabalhava. Um dia uma senhora me perguntou, você conhece o fulano de tal? Esse senhor, eu falei, conheço. Ele vai no seu centro espírita? Eu falei, o centro espírita não é meu, mas ele vai na mesma casa que eu frequento. Ah, então agora eu entendi. Está explicado. Mas a senhora, está explicado o quê? Por isso que ele mudou. Então, existe essa mudança de atitudes. Esse senhor, ele continuou a mesma coisa, mas mudou a atitude. A segunda é assimilar hábitos novos, que seria interiorizado do cristianismo. Isso se faz através da frequência ao centro espírita, através da leitura saudável e buscar gradativamente... Do esforço diário. Diário. Então, as lições vão ser apresentadas para a gente cotidiano. Vamos, porque a gente pode adquirir bons hábitos como os maus hábitos. Por exemplo, pessoas difíceis a gente vai encontrar todos os dias para lidar com elas. Então basta a gente nos dispor, nos a lidar com ela da forma correta. Exatamente. Então, para atravessar essa época tão conturbada que nós mencionamos de transição planetária, no mundo de provas e expiação, onde a nossa família ela não vai ser aquela família perfeita, porque provas e expiação, o esposo e a esposa, em quase 90% dos casos, são débitos que estão sendo, são reencontros kármicos. Então, mas isso foi acertado no mundo espiritual, num projeto reencarnatório, onde nós sabemos que íamos encontrar. Vivenciamos juntos, às vezes, 20, 50, 100 anos no mundo espiritual. Antes de vir para cá para viver até menos tempo juntos. Então, nós aclimatamos o casal no mundo espiritual. Vim para cá para repetir a mesma experiência, já com esquecimento. Alguém pode perguntar, mas... Uma vantagem a mais. Aí alguém pode perguntar, né, Wilson? Mas vem cá, você já estava 100 anos junto no mundo espiritual, não já tinha pago os débitos? Aí que está. Quando você está no mundo espiritual, está todo mundo te olhando. Ah! Quando você está aqui, você tem o esquecimento do passado. Aí você mostra a sua verdadeira personalidade. Sua verdadeira natureza. A sua verdadeira natureza, isso mesmo. Aí você está ali, você não sabe, você não está vendo o Espírito olhar para você, ele está te olhando, você pode saber, mas não está vendo ele. Lá você está cruzando com o André Luiz, com o Bezerra de Menezes, opa, tem que me comportar. Controlar o meu pensamento aqui, eu não posso pensar nisso. Então, aqui você demonstra a sua verdadeira natureza, que você mencionou muito bem, Deus. Então nós temos que reencarnar. Então a gente vai viver 100 anos aclimatando o mundo espiritual. Chega aqui, a gente não consegue viver 10, 15. 15 anos, que é a média, né? É a média aqui. A gente ficou 100 anos junto lá e aqui você não consegue ficar 15. Por quê? Aí vem aquela que nós mencionamos. É a fraqueza moral do homem. Se o homem começar a trocar a fraqueza moral pela fortaleza moral, ele vê, aí que tem a importância do espiritismo, ele compreender que isso é um projeto reencarnatório, muito importante para ele viver juntos, não se separar da esposa, a menos que se fosse um negócio muito terrível, mas viver juntos. Ter os filhos, alguém pergunta, mas qual o número de filhos, Álvaro? Olha, eu digo o seguinte, olha, tem os filhos que você possa criar. Não vá só por questões financeiras, eu falei, dê oportunidade aos espíritos reencarnar. Ou então, pelo menos, não quer ter muitos filhos, tenta adotar, conseguir melhorar de tudo. Um filho, dois filhos, três filhos. Adote uma criança. Não existe regra, isso aí depende do casal. O que você puder adotar, eu tiver ânimo para encher a casa de criança, melhor. Eu tive 4 filhos, mas eu vim de outra geração, mais antigo, né? Mas hoje, meus filhos, minha filha teve 3, minha filha, né? Meus filhos agora tudo pensando em 1, 2. Então, quer dizer, quem sou eu para dizer se... A minha filha me perguntou uma vez, pai, teve 2, você acha que está bom? Eu falei, olha, eu acho que é pouco, falei para ela, mas eu acho. Aí depois dá muito trabalho, não sei porque eu fui te ouvir. Eu não tenho tempo para nada. Eu falei, olha... Tem tempo para isso, né? Que é importante. Eu falei assim, olha... Eu falei para minha filha, digo também para os meus ouvintes, olha, é o seguinte, a espiritualidade nos informa que o trabalho mais meritório que uma mulher pode fazer aqui na Terra não é ter o prêmio Nobel de Medicina ou de Física, nada disso. É ser mãe, mas mãe num sentido mais amplo. É não só no aspecto biológico, que às vezes a mulher não pode ter filhos, mas pode adotar, mas realmente criar e educar esses filhos com muito carinho, muito amor. É a tarefa mais nobre que ela pode realizar. Então, a dona de casa ela tem que ser muito prestigiada e muito respeitada por isso aí. Então, essa vivência cristã, né, Wilson, vai criar como se fosse uma redoma de luz em nossa volta, inibindo até a ação de obsessores. Então, a família que faz o evangelho no lar, ela ganha uma certa proteção. Porque, na verdade, você cria esse magnetismo positivo, é uma barreira impenetrável aos espíritos perturbadores. Então, o casal consegue viver em mais harmonia. Está em desarmonia? Tenta harmonizar. A desarmonia significa o quê? Que não criou essas barreiras magnéticas, permitiu que os espíritos perturbadores pudessem entrar. Álvaro, eu vou ler aqui, citar a primeira epístola de Paulo a Timóteo, depois eu vou passar para você concluir, para as suas últimas orientações sobre o tema família. Diz assim, o apóstolo: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Muito bonito. Olha, isso em resumo, o que a gente pode vir aqui da nossa conversa fraterna e junto com nossos ouvintes que participaram, é que a nossa família é o local de residência e trabalho conforme uma programação estabelecida no mundo espiritual, lembrando, claro, que essa programação sempre é flexível, tá? A vivência cristã que nós possamos desenvolver aqui, particularmente estudando o Espiritismo e frequentando um centro com assiduidade, vai nos ajudar a cumprir um projeto que nós acordamos no mundo espiritual com nossos mentores antes de reencarnar. E nós devemos, claro, desenvolver a autocrítica, associando a reforma moral, porque são ferramentas valiosas para mudar meu comportamento e melhorar a minha ação. Nós começamos com o programa, né, Wilson, dizendo que a família atual vive em crise. Vive sim, mas toda crise precede uma grande transformação. Então, essa crise a gente tem que ver como uma ferramenta, um processo, como uma casa velha sendo derribada para dar lugar a uma casa muito mais bonita. Então, a crise precede como se fosse um processo de demolição das paredes velhas para criar umas paredes novas. Olha, e quem já fez uma reforma sabe que esse processo é um processo que incomoda muito, né? Incomoda. Causa uma confusão danada. Então, essa crise que nós vivemos é isso. A gente causa um pouco de confusão, vai gerar um pouco de entulho, não é isso? Mas é necessário para a transformação. E, por fim, a gente só pode lembrar que, em primeiro lugar, mesmo nos embates da vida, que nós tenhamos muita fé em Deus e também fé em nós mesmos. Bem, amigos, para encerrar o nosso programa, nós trouxemos aqui uma poesia do Espírito Casimiro Cunha, denominado Carta às Famílias. O texto foi extraído da obra Cartas do Evangelho, psicografada por Chico Xavier. É certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes, os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros do amor puro. Eis aí porque, não raro, nesta prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor, que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo o ensino em substância é o que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças de tua casa o instituto da afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia que não desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar na caravana efetiva precede o verbo ensinar. Jamais te queixes dos teus, seja em qualquer confidência. Muita vez, nos desabafos, há muitas maledicências. Sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus, não pode dar no caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa, atritos e desavenças. Isso é a sombra em que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Quanto ao mais, teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de transmissão durante essa semana. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas, e aos domingos, também para quem acorda cedo, às 4 da manhã e às 12 horas. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, são mais de 19 anos levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, aqui conosco hoje, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, Sérgio Aguiar, como operador de som, o nosso amigo André Sanson e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma excelente semana. Que encontremos sempre a força, o ânimo necessário para encararmos todas as lições que a vida nos oferece em família, para que consigamos sublimar os nossos sentimentos, a nossa conduta, para que alcancemos no final dessa existência, no retorno para o mundo maior, a luz que tanto buscamos, que Jesus nos orienta. Brilhe vossa luz e que a nossa luz ilumine não só o nosso caminho, mas também o caminho daquele que anda ao nosso lado. Eu passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas e peço, Álvaro, que encerre com uma prece. Agradecer aos nossos ouvintes pela atenção, pela paciência e desculpar qualquer equívoco que podemos ter cometido. E as obras básicas estão aí para serem lidas e pesquisadas, uma forma de nós aprimorarmos nosso conhecimento do Espiritismo. Então, levando os pensamentos ao alto, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por esse dia abençoado, que possamos ter uma noite de paz, equilíbrio, uma semana de muita luta, muito trabalho, dignificantes, na certeza sempre que a espiritualidade superior estará ao nosso lado, nos acompanhando, abençoando as nossas famílias. Que temos paciência e persistência no amor. Que assim seja. Thank you.